por um alerta que foi dado através de um popular que ali na ponta das entradas teria caído um senhor para dentro d'água, para dentro do rio Alva. E, imediatamente nós fizemos sair para triagem à ambulância e sai depois de encarceramento com maca, risco e cordas. Quando lá chegámos à ponta das entradas, de facto, deparámos com a informação de que teria sido um senhor de idade para dentro do leito do rio, que se fazia sentir com alguma água e alguma corrente, e alguma pressão de corrente. É claro que, se calhar, depreendeu-se o pior, que seria procurar na agulha, no palheiro, naquele sentido, pelo menos tentar resgatar o senhor com vida. Os bombeiros fizeram seguir o leito do rio, aqui em direção à Avô, ali mais ou menos ao restaurante do Sr. Carlos, num lagar antigo, havia um caminho do qual os bombeiros fizeram progressão e interceptaram o senhor já de idade e que não conseguiu, portanto, resistir à queda e que estava inconsciente. O senhor terá ficado ferido por ocasião da queda ou a morte terá sido provocada por afogamento? Não lhe posso dizer isso, porque efetivamente são dados que não se sabem, o senhor estava inconsciente, unicamente se deve retirar a água o mais rapidamente possível, iniciou-se manobras de SBB, até efetivamente não havia sinais vitais, e depois então fez-se seguir através do apoio da CID para Erganil. Foi então Erganil que foi confirmado o óbito. Sim. Deste senhor. Sim. Portanto, ele ainda foi arrastado durante um... Ainda foi alguns metros, sim, alguns... do açude onde ele caiu. Provavelmente não sei o porquê, sei que foi daquele açude, por indicações de pessoas que viram, e os bombeiros vão apanhá-lo mais à frente. Mas já era habitual o senhor ir àquele local? Não sei. Liliana, se... pois eu não sei, a única é simplesmente aquilo que escolheu no local. As informações que escolheram, que o senhor é que já era hábito o senhor ir ali buscar água para dar aos animais.